toma de ladrão, toma de ladrão, toma de ladrão, toma de ladrão. A pedido da firma, sarra, sarra forte, na Glock adaptada, ventão de robocó, na Glock adaptada, com ventão de robocó, cheio de malote, cheio de malote, na Glock camuflada, com ventão de robocó, na Glock camuflada, com ventão de robocó. Rapaziada do bailão, alguém tem isqueiro, pra me acender um enquanto eu tomei esse café. Rapaziada do bailão, alguém tem isqueiro, pra me acender um enquanto eu tomei esse café. Fala mano, fala mano. O DJ tem isqueiro, o DJ tem isqueiro, o DJ tem isqueiro, o DJ tem isqueiro. Toma de ladrão, toma na pressão, toma de ladrão, toma na pressão. DJ Hailson, o único, o único. DJ Ronaldo Marizia, de Castanhal para o Pará. A pedido da firma, sarra, sarra forte, na Glock adaptada, ventão de robocó, na Glock adaptada, com ventão de robocó, cheio de malote, cheio de malote, na Glock camuflada, com ventão de robocó, na Glock camuflada, com ventão de robocó. Rapaziada do bailão, alguém tem isqueiro, pra me acender um enquanto eu tomei esse café. Rapaziada do bailão, alguém tem isqueiro, pra me acender um enquanto eu tomei esse café. Fala mano, fala mano. O DJ tem isqueiro, o DJ tem isqueiro, o DJ tem isqueiro, o DJ tem isqueiro. Toma de ladrão, toma na pressão, toma de ladrão, toma na pressão.